Sometimes it hurts instead. Never.

pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se vai para sempre. E este é o nosso encontro central, falando de amor, tocando nosso coração. É hora de você ouvir e se apaixonar, porque está chegando uma linda tradução aqui no Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Às vezes é tão difícil to make things clear, tornar as coisas claras, know when to face the truth, and I know, ou saber quando encarar a verdade, that the moment is here, e quando é chegada a hora, I'll open my heart, eu vou abrir meu coração and show you inside, e te mostrar tudo. My love has no pride, meu amor não tem orgulho. Eu sinto por você. E não tenho nada para esconder. So open your eyes. Portanto, abra seus olhos. See who I am. E veja quem sou eu. And not who you want from me. E não quem você quer que eu seja. Eu só sou eu mesma. Eu mesma. Eu não quero lhe perder agora. Nós temos que dar um jeito nisso agora. Não quero lhe perder agora. Nem nunca. Porque, querido, finalmente encontrei a coragem para defender meu espaço. Mas se você me quiser, estarei por perto para sempre. Todos nós cometemos erros. Todos pegamos caminhos errados. Mas entendemos a lição e eu espero que deste jeito é que as coisas ficarão. Depende só de você agora. Me dizer para ir embora. Porque não serei eu por mim mesma que partirei. Quando você é tudo que eu conheço. E eu sei disso. Eu não quero lhe perder agora. Nós temos que dar um jeito nisso agora. Não quero lhe perder agora. Nem nunca. Nunca. Porque, querido, finalmente encontrei a coragem para defender meu espaço. Mas se você me quiser, estarei por perto. Para sempre. Para sempre. Eu não quero lhe perder agora. Nós temos que dar um jeito nisso agora. Não quero lhe perder agora. Não quero lhe perder. Não quero lhe perder. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. To make me feel alive.